mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? É, mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Não me matem, eu tenho apenas 12 anos. Foi o que ele disse naquela noite escura e fria. Mas os seus ombros com suas estrelas e os seus olhos já não querem vê-las. Feche os olhos e não abra nunca mais, pois assim farão bem, aliás. Cale a boca, não me fale, muito menos me cale, pois eu não quero ver você sorrir. Tiros e tapas foram dados, covardes fizeram. Fizeram jovens presuntos como assuntos, assuntos de jornais, simplesmente nada mais. É, justiça foi feita em nome de uma sociedade. Sociedade, ô fatal, fatal iniquidade, matando seu futuro com um tiro de trabuco. Crueldade, nós pedimos apenas piedade. Bicho solto no domínio, quem será é a justiça? Com a sua cobiça, atiça violência. Em nome da decência, eu peço apenas paz. Eu peço apenas paz, eu peço apenas paz. Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? É, mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. O inferno é o seu parque de diversões. Natal, dia das crianças, nunca teve um. Esse é o único lugar do mundo em que a criança é tida como vagabunda. E ninguém se liga. Dizem que a esperança é a última que morre, mas na verdade ela está morrendo a cada minuto. Fantasia não existe, a realidade confirma. A vida sempre por baixo, a morte sempre por cima. O fim da vida é o começo e vice-versa. Seja estrangulamento ou um tiro na testa. Na noite o que houve ninguém sabe, ninguém ouviu. É a batalha pela vida que está por um fio. Pega, pega, esconde, esconde, polícia e ladrão. Cada macaco no seu galho, siga o mestre. O sistema gosta de ver os corpos ao chão. A sua morte é pra valer, a sua vida é um teste. Pode crer? Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? É, mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. As verdades são ditas baseadas nas ruas malditas. Tu me entendes? O teu ouvido tapado te torna sempre culpado. Culpado da falsa decência ou imoralidade. Realidade, falsidade, caridade. Eles ficam perdidos, corações partidos. Famílias desoladas, loucas por uma morada. Alguém com afeição, promessa só pra eleição. Cara do cara lavada, patada acertada. Acertada na cara com sua gravata apertada. Eles querem dinheiro na mão, esnobando todo luxo e me chamam de irmão. Com aqueles sonhos feitos, acreditem, não foram aceitos. Eles foram abandonados e agora detonados. Escopetas na cara, tiro pela culatra, salvou-se. Mas ninguém o ampara, depara com a vida bandida perdida. Como se fosse assassino, fica ferido. Fica fugindo pra onde se esconde, mas a vida responde: não! O dedo no gatilho, ah, se fosse teu filho, gritos vindos, arrepio subindo. Ouçam. Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? É, mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? É, mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte. Fala ou não fala? Mas a dor bateu mais forte.